Damian Sede Gutierrez, mixtape corpo fechado, só putaria. Pista, sábado no embalo. Mina rebola, só isso que falo. Mina, 6 horas, te levo pro quarto. Logo depois do boquete no carro. Logo quando deixarmos a boate. Logo após vários drinks com classe. Após meus irmãos apertar o chamate. Após cumprimentos pela minha arte. Noite até as 6, motel até as 20. Hidro, Xandão, Skank, KY. Sexo com dom, cê sabe qual o ritmo. Uma me satisfaz, mas eu prefiro 5. Ainda tem tempo, rebola, se esfrega. Me faz que escolher te querer sem calcinha. Ao estilo bebê, qualquer uma se entrega. Te chupo, te como e tu perde a linha. Toca nas pistas, sábado no embalo. Toca nas pistas. Molha as mina, incomoda os otário. Incomoda os otário. Estilo de rua, o estilo que faço. É o estilo que tu faz. Bandido prodígio, é corpo fechado. Fechado. Quica até estourar esse colchão d'água. Iremos suar por toda a madrugada. Luz apagada, noite estrelada. Com você gemendo, eu não lembro de nada. Na minha casa ou na sua casa. Ou num bom motel com bebida gelada. Se você é ninfo, te como com calma. Na cama, no chão, na cozinha e na sauna. Sei que cê gosta dos tapas na bunda. Puxão no cabelo, estocada profunda. Preciso fuder de segunda a segunda. Diferente sempre. Aprendo o Kama Sutra. Chama sua amiga, sua tia, sua prima. Quero ver as duas beijando de língua. Quero ver as duas caindo de boca e de quatro. Levando, xingando igual louca. Toca nas pistas, sábado no embalo. Toca nas pistas. Molha as mina, incomoda os otário. Incomoda os otário. Estilo de rua, o estilo que faço. É o estilo que tu faz. Bandido prodígio, é corpo fechado. Corpo fechado. Ai, gostoso.